Em 1994 tivemos o enorme prazer de trabalhar com o Teatro Experimental de Cascais, Carlos Avilés, João Vasco e muitos outros atores fantásticos, onde estivemos na peça Breve Sumário da História de Deus, de Gil Vicente. Grandes saudades desse tempo. Para eles, esta noite, solta aos prisioneiros. Em busca da verdade correm viajantes, livres por um fio. Em busca da verdade ficam prisioneiros. Em busca do amor dormem os amantes. Thank you.